agora pela Flores FM o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smitherly. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. É uma satisfação abrirmos mais um programa Renascer aqui pela 104.9. Lembramos sempre os nossos ouvintes que o telefone 3292-8464 está à disposição de todos para que liguem aqui para a Flores FM, dê sua opinião sobre o programa Renascer, sugiram um tema que queiram que a gente aborde, se tem alguma dúvida, sem problema nenhum. Não precisa se identificar, basta que liga aqui para Flores, né? E faça sua pergunta, faça sua colocação, e assim nós poderemos cada vez mais atender também os interesses dos ouvintes. Que a gente sempre diz, né? Se você gosta do programa Renascer, indique um amigo seu, né? As pessoas com quem você convive, que acha interessante, para que através também desse programa a gente possa crescer no conhecimento, na abordagem de temas importantes da nossa vida, do universo, de Deus, né? No seu caráter filosófico, psicológico, como é a abertura do nosso programa, e assim possamos realmente crescer no conhecimento. Então, você é participante também do programa Renascer aqui da 104.9, né, Ademir? Com certeza. Boa tarde a todos, realmente assim é sempre animados, né, que a gente retorna naquela certeza e naquela questão muito importante de que o hábito faz o monge. Ou seja, é imprescindível que nos nossos dias, cada um de nós dediquemos um tempo à questão espiritual, dediquemos um tempo ao fortalecimento dos nossos valores internos, até porque a vida e do jeito como a sociedade se mostra hoje, ela nos dá esse sinal. Nos dá o sinal de que cada um de nós, de uma forma individual, temos que buscar a verdade para que a verdade nos liberte. Porque se continuamos seguindo padrões antigos, se continuamos seguindo valores impostos, com certeza cada um de nós vai viver a vida correndo. E aí fica a pergunta: mas nós estamos correndo para onde? Quando que temos a liberdade, quando que temos a possibilidade de nos espiritualizarmos, de estudarmos, de compreendermos e mais, de acabarmos com os mistérios, né? O próprio Jesus dizia há 2000 anos atrás: não existe nada desconvidido que não venha a ser revelado. E hoje, não só pela ciência, mas também, né, pela própria literatura, pelas próprias pessoas, nós temos a explicação das coisas. Nós temos a resposta a questionamentos que até 50 anos atrás eram tidos como mistérios. Então, cabe a cada um de nós essa busca, cabe a cada um de nós esse entendimento, para que em cima do entendimento nós tenhamos uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, uma vida com consciência de Deus. E essa realmente é sempre a nossa proposta, e por isso a nossa alegria de estarmos aqui reunidos. É, mas tu não sabe aonde que eu abri o Evangelho, nosso costumeiro sistema que nós estamos adotando aqui de abrir um tema para ver a mensagem do dia, né? E olha onde que caiu, aqui no capítulo 24: não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Ou seja, esses mistérios que tu estava dizendo que tem que ser revelados, que não tem mais como esconder, né, nos traz aqui nesse texto do Evangelho exatamente isso, né? Uma vez alguns conhecimentos eram detidos, escondidos da maioria da população, né? Ou seja, se colocava a candeira sob o alqueire, embaixo do alqueire, para esconder, né? E a população, até, né, nossos avós, aí, bisavós, não podiam ler a Bíblia. Essa é a realidade, né? Era um crime ler a Bíblia. Por quê? Porque a igreja deveria ler e dar a sua interpretação. Enquanto hoje, né, graças a Deus, tempos mais modernos, né, tempos novos, todo mundo tem acesso à leitura, aos questionamentos. E quem não tem medo da verdade faz como a doutrina espírita faz, né? Quem realmente a entende, coloca todas as coisas em questionamento, não tem problema nenhum. Na casa espírita, nós colocamos sempre antes das palestras, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer mesmo durante a palestra. Por quê? Porque não é nada imposto dentro da doutrina espírita, né? É tudo com boa vontade, com certeza, com desejo de descobrir a verdade, é posto em questionamento. E assim é que se cumpre também, né, essa mensagem de Jesus: não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Ou seja, se você tem a luz da verdade, exponha. Se você tem algo, pensa de uma maneira ou de outra, exponha isso, né? Mas com, não simplesmente com o radicalismo de uma crença limitada, mas sim como uma ideia que pode ser questionada, né, à luz dos novos conhecimentos, à luz da atualidade, e a fim de que nós possamos realmente fazer com que a verdade seja a luz da nossa caminhada pessoal, individual, da nossa sociedade. Então, esse texto do Evangelho que nós abrimos, né, que foi uma parte dele foi narrado por Mateus, diz assim, ó: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, embaixo, né, do castiçal aqui, né, mas se a coloca sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. E depois Lucas também narra: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto. Vejam só, Jesus dizia 2000 anos atrás: não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Aqui está. Então, quando se proibia dos cristãos lerem a Bíblia, estava se descumprindo esse texto evangélico aqui, né? De que as coisas devem ser reveladas, né? Quem quiser acreditar, como hoje muitas coisas da doutrina espírita, né, são questionadas, e tem gente que acha que é uma bobagem, que não acredita, né, não acredita nem sequer na comunicação dos seres espirituais conosco, não tem problema nenhum, mas isso está exposto. Nós não vamos esconder isso, né, Ademir? Ah, com certeza. E até eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que tu colocaste antes, né, da postura que a nossa casa tem e que a maioria das casas espíritas têm, que realmente é uma questão bem aberta, né, onde todo mundo participa, onde todo mundo dá a sua opinião, onde todo mundo, como também nós, podemos crescer exatamente pela busca da verdade, né? E no Evangelho até diz que a partir do momento que uma ideia é verdadeira, com certeza ela será combatida, mas por ser verdadeira, mais dia menos dia ela haverá de ser admitida, ou seja, ela será aceita. Então, o que nós mais, inclusive o que nós mais fizemos e o que nós mais gostamos é exatamente grupos de estudo. Por quê? Porque num grupo de estudo são 10, 15 cabeças que estão pensando sobre a mesma coisa, estão buscando, né, lá no alto, digamos assim, insights, informações que venham a trazer a cada um de nós, né, este conhecimento maior. Sempre dissemos nós, e defendemos até essa ideia, que o maior objetivo da vida é a consciência de Deus. Ou seja, é nós crescermos a nível de consciência e entrarmos ou trazermos para dentro de cada um de nós a verdade libertadora do que vem a ser Deus nosso Pai, do que vem a ser o Evangelho. Mas como é que nós vamos conseguir fazer isso se nós não derrubamos os limites, os preconceitos, as questões culturais intrínsecas né, ainda na nossa mente. Então, por isso que eu acredito assim, que o que me atrai verdadeiramente na doutrina espírita é essa liberdade, né, liberdade de pensar, liberdade de questionar, liberdade de buscar, onde ninguém é mais do que ninguém, onde não existem coisas que só uns saibam e outros não podem saber se não fizerem tal ou tal coisa, ou não existe isso. Todo mundo tem acesso às mesmas coisas, todo mundo tem as mesmas liberdades. É claro que aquela pessoa que tem um pouco mais de cultura, um pouco mais de conhecimento, de estudo, ela vai saber um pouco mais do que aquele outro, mas aquele outro não é impedido de ter acesso a todas as informações contidas nesses livros, né, que é a base de toda a doutrina, e nos outros livros também que, digamos assim, estão abertos a todos que nos ouvem e todos aqueles que têm interesse. Pois é, e fomos questionados, inclusive, né, em relação às casas espíritas, né, porque muitas vezes tem pessoas de idade, né, que vão a determinados credos, vamos dizer assim, né, religiões, e lá dizem que a casa espírita faz trabalhos com o mal, né, que inclusive as curas que acontecem na casa espírita seriam um efeito do demônio, né, para enganar na nós e então assim poder avançar dentro desses quadros espíritas, né. E aí respondi para essas questões, né, aqueles que dizem isso cobram 10% ou quase isso, ou mais que isso, dos salários, né, das pessoas para ajudar a religião. E a gente sabe que o dinheiro, em tese, né, essas religiões muitas vezes dizem que é coisa do diabo, até, né, porque é riqueza, não pode, né, essas coisas todas aí. E na casa espírita não se cobra absolutamente nada, não tem objetivo nenhum, é tudo feito gratuitamente com o sentido de ajudar. E mais, na casa espírita você tem cursos abertos, nós ajudamos pessoas, distribuição de roupa, distribuição de alimentos, distribuição de utensílios, né, fogão, essas coisas que a gente distribui, e onde que às vezes nesses locais não tem nada disso também. Então, mas eu acho que é importante tudo, né? Não, mas a gente colocar assim, será que há mais risco de estar o mal onde se cobra ou onde não se cobra? Né? Não queremos dizer aqui nem ser contra quem contribui, né? Absolutamente, né? Até porque também nós entendemos que lá as curas acontecem, que lá Deus está lá também, se o objetivo é o bem. Às vezes é por caminhos um pouco distorcidos da realidade, mas a gente entende isso. Mas nós, da doutrina espírita, enxergamos isso com clareza e não proibimos nem impedimos de ninguém de ir lá. Muito pelo contrário, Nademir. Sempre incentivamos as pessoas. Você pode ser espírita, você pode ir à igreja, ir na missa, comungar, você pode ter lá seu culto evangélico, não tem problema nenhum. Quanto mais você procurar Deus, né, melhor é para você. Nós não dizemos que tal e tal religião não é de Deus ou coisa assim, muito pelo contrário, né? Todos têm seus problemas, todos têm suas interpretações erradas, porque ainda somos seres ignorantes, né, de determinadas coisas, né? Como tem algumas coisas que são questionadas dentro da doutrina espírita também. Então, só para ficar bem claro assim, né, para que a gente tenha essa luz da verdade, né, sob o candeeiro, ou seja, assim, se expõe a ela, como diz o texto evangélico aqui, e possa ser questionada. E a gente vai colocando essas coisas para ir analisando e aos poucos vamos percebendo, né, aonde está a verdade e aonde ela não está, né? É o interessante nisso tudo que o próprio Jesus nos ensina, né, que é pelo fruto que se avaliam as árvores. Então isso é um ensinamento bem lógico, né, onde que nós temos que observar também a vida das nossas lideranças, que são exatamente a vida delas que vão determinar o que elas vivem, o que que elas fazem no seu dia a dia. Por quê? Porque quem muito foi dado, muito será cobrado. Se cada um de nós temos hoje, eu diria assim, a coragem de estudarmos o Livro dos Espíritos, a coragem de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que são precursores, né, são portas que se abrem à consciência espiritualista no mundo, temos nós um compromisso maior em realmente colocarmos esta luz a iluminar através dos nossos exemplos. Uma pessoa que conhece, digamos assim, muito da doutrina, com certeza ela tem uma responsabilidade muito maior nos seus exemplos, nas suas atitudes, na vivência do seu dia a dia, do que às vezes, né, aquelas pessoas ou irmãos nossos que não tenham esse conhecimento. Então, por isso da importância e por isso também desta questão assim comprometedora. De um lado, o conhecimento nos liberta, mas do outro nos escraviza, né? Porque, digamos assim, nos obriga a vivermos aquilo que a gente conhece. Nos obriga realmente, entre aspas, essa obrigação, né? Não é uma obrigação. Não é o termo, nem a escravidão, é, né? É, e nem a escravidão. Mas um eu digo, comprometimento. É, mas é assim, tá ali. Se tu quer viver, tu vai ter que viver. Então, e tu te compromete, né? Tu te compromete em colocar em prática, que é aquilo que Jesus diz. Que a lâmpada, a vela, tu não vai colocar ela debaixo da mesa. Tu vai colocar no lugar que ilumine. E nós também. Tudo isso que estamos adquirindo, temos o comprometimento, né? E não, às vezes, a obrigação de colocarmos num local onde que ilumine através dos nossos exemplos. É que a lei da vida, né? A lei da vida é produzir sempre com o mínimo gasto de energia. Essa é a lei da vida. Quando nós queremos economizar dentro de uma casa, o que, é que nós fazemos? Nós vamos fazer com que os nossos instrumentos realmente durem, produzam, não vamos jogar fora, não vamos, temos que cuidar, dar manutenção de um carro, de uma panela, né? Assim por diante. A lei da vida é esta. Então, se você tem a sabedoria e não faz ela produzir, você está fora da lei da vida. A vida vai te cobrar. Então, nesse sentido, há o comprometimento que nós estamos falando, exato, né? Então, se a gente aprendeu, tem que procurar exercitar isso, né? Por isso que quando nós levantamos, digamos assim, bandeiras, né, que defendem determinado caminho, dentro desses mesmos caminhos tem os bons e os maus espíritas, né? Dentro de todas as linhas de pensamento e filosofia tem lá o bom e o mal político, tem o bom e o mal médico. Então, dentro disso, dentro desta gama, né, que é a própria vida, tem essas contrapartes. Agora, cabe a cada um de nós aquilo que eu colocava no início, que é pelos frutos que se avaliam as árvores, né? Ou seja, pelos nossos exemplos, nós vamos ver o que move cada uma dessas pessoas. E olha o que São Mateus diz a respeito desse texto, ó. Seus discípulos se aproximando disseram: por que lhes falais por parábolas? Eles respondendo disse: porque para vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam e que seu coração não compreenda, e que estando convertidos eu não os curasse. Veja só, eu quando leio esse texto aqui, me parece ver bem claro exemplos do nosso dia a dia, né? Falávamos esses dias, quando a gente fala, por exemplo, de morte, né? As pessoas não querem esse assunto, o temem, acham que ele é negativo, que não pode ser tratado disso. Não é um fator natural? Dizia eu para essa pessoa também, questionava assim: se a gente trata isso como uma forma normal e sabe que há a possibilidade de agora, aqui a 30 segundos, a gente partir para o outro lado, nós vamos viver com mais consciência, nós vamos aproveitar mais o nosso dia a dia, vamos viver mais o presente, né? Agora, nós preferimos fazer o quê? Fechar os ouvidos e não ouvir, né? Fechar nossos olhos. O assunto está ali, está exposto, né? Verão que há a morte, mas não verão. Quer dizer, não querem saber. Então, esse texto mostra bem claro a nossa inconsciência, os nossos medos, a nossa forma de tratar a vida de forma negativa. Porque, disse eu, quem disse que a morte é uma coisa negativa? Não, mas eu quero viver aqui, né, encarnado, tratar dos meus assuntos. Tudo bem, ótimo. Você vai vir para cá tratar dos seus assuntos tantas quantas vezes quiser. Qual é o problema? Né? Aliás, quem escolhe estar encarnado ou desencarnado também somos nós, pela nossa forma de pensar, de agir, de querer evoluir ou não. Então, nem nada é negativo, tudo é bom na lei de Deus. E nesse texto de Jesus, se nós estudarmos, porque é imprescindível que haja a observação e o estudo, né, dos textos evangélicos, porque eles trazem uma sabedoria muito grande. O próprio mestre dizia: a letra mata e o espírito vivifica. No aspecto qual? Se nós levarmos as coisas ao pé da letra, ficaremos cegos. Agora, se nós realmente buscarmos o espírito da coisa, realmente vamos compreender. E olha o que diz Jesus. Ele diz assim, ó: Vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo está entorpecido, e os seus ouvidos tornarão-se surdos, e se fecharam seus olhos de medo, né? Que não vejam, e seus ouvidos que não ouçam. Ou seja, é imprescindível que na época que nós estamos, que é o mentalismo, né? Que é uma nova... é uma nova corrente que está por aí, ou seja, do poder que nós temos cada um de nós, que nós desenvolvamos outros instrumentos de adaptação ao meio. Porque se nós formos analisar, nós não temos só os cinco sentidos para nos adaptarmos ao meio. Quantas vezes a gente olha no olho daquela pessoa e sente o que ela é? Quantas vezes a gente olha e sente a verdade, sente a mentira, sente a hipocrisia, sente o bem? Então, nós estamos vivendo uma época onde os instrumentos de adaptação que nós precisamos para nos adaptar não são mais os olhos e os ouvidos, e sim é o coração que sente. É o coração bem trabalhado que vai dar a cada um de nós essa visão alargada das coisas do mundo espiritual, porque os olhos e os ouvidos não conseguem captar fora de um nível, digamos assim, físico, e será exatamente o coração. Por isso dessa importância, e por isso que Jesus, continuando, depois ele diz, ó, vejam, ó, que o seu coração não compreenda, ou seja, continuamos cegos. Por quê? Porque não queremos compreender. O próprio Tomé, os apóstolos chegaram lá para Tomé e disseram assim: Ademir, vimos Jesus. Aí Tomé disse: eu não acredito. Se eu não colocar a minha mão, o meu dedo, nas chagas de Jesus, eu não acredito. E Jesus, repetindo, estando eles de porta fechada, Jesus veio ter com eles e se apresentou. Chamou Tomé e disse: Tomé, bota teu dedo aqui na minha... Ele não diz chaga, ele diz corte, ele diz uma outra coisa. Aí Tomé vai lá e toca, diz: agora sim, creio porque vi. Jesus responde para ele: creste porque viste, mas feliz daqueles que creem sem nada ter visto. E hoje as nossas crenças, elas não vão mais se basear nos nossos olhos. Para aquelas pessoas que estão esperando o retorno de Jesus, para aquelas pessoas que estão esperando fenômenos, para aquelas pessoas que estão esperando os mortos que venham e que digam: José, cheguei e agora tu vai te converter, esqueçam. O tu acha que eles vão vir? Essas coisas fazem a gente realmente se reportar a tantas histórias, né? Que hoje nós estamos vivendo o nosso dia a dia e nos comportamos exatamente como Tomé. Eu estava aqui com... te mostrei aqui, né? E até só para encerrar, o último fenômeno que nós tivemos nesse planeta foi Francisco Cândido Xavier. Fenômeno que eu digo, assim, de uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa sem muita, digamos, cultura, e que deixou exemplos materiais, entende? Para que a gente compreenda. Porque daqui em diante nós vamos ter que compreender com o coração. Não haverão mais grandes fenômenos para que, tipo assim, mudem a nossa fé. É. E eu estava aqui então com uma foto aqui, né? Uma foto, não um desenho, né? Do cérebro. Porque nós trabalhamos com grupos de estudos, né? E passamos a estudar a mediunidade. E se encontra hoje na internet, né? essa foto aqui peguei na internet, todos os departamentos do cérebro, e inclusive a glândula pineal, né? O corpo pineal chamado, onde hoje já existem conhecimentos que é ali onde principalmente o espírito, quando se encarna, se fixa. E essa glândula, né, ainda tem efeitos muito desconhecidos, mas vários deles já sabem que ela dirige todo um departamento endócrino do todo o corpo humano, né? E os estudos estão nos revelando cada vez mais que através do desenvolvimento dessa glândula, né, que se desponta a sensibilidade da mediunidade, que há então aí a possibilidade do contato com o mundo espiritual, com outras energias fora do mundo material denso em que nós nos encontramos, né, aqui na matéria. Isto tudo já vem de conhecimentos há uns 100 anos, né? Vamos dizer assim mais tecnicamente, cada vez mais detalhado com certeza, e está à disposição de todos. E nós ainda olhamos, as pessoas nos falam, sabemos que é assim porque percebemos, somos seres de longas décadas, né? Seja lá no plano espiritual, a gente estudou tudo isso e sabe disso, mas não queremos ver. Preferimos optar por aquelas coisas que é do mundo comum. O mundo comum que eu digo, né, que é muito legal, eu também gostaria que fosse assim, né, que a gente, por exemplo, pode aprontar durante a semana, chega no final de semana, descarrega um saco de pecados para uma terceira pessoa e diga, reza três Ave Maria, glória ao Pai, e você está perdoado, né, eu redimo os seus pecados. Eu gostaria fielmente que fosse assim, mas não é, né, porque isso seria incoerente, isso seria injusto. Então, nós preferimos optar por crer nessas coisas ao invés de irmos a fundo no que é a nossa vida. Não, é interessante que essa questão da pineal, né, dessa glândula, e que é realmente a ciência comprova, hoje já estão comprovando tudo isso, é que como se ela fosse, para as pessoas compreenderem, uma pequena antena, né? Tenta lá sintonizar um rádio ou uma TV sem antena, tu não vai conseguir. E essa glândula todos nós temos. Agora, a partir do momento em que eu não tenho interesse, a partir do momento em que eu não viro esta antena para essas questões mais grandes, eu tenho ela, mas ela não terá uso nenhum. Então, por isso, né, que o próprio Jesus colocou nesse aspecto, né, que teríamos olhos e não veríamos, teríamos ouvidos e não ouviríamos, teríamos um coração endurecido e não deixaríamos que essas verdades entrem. Por quê? Como tu mesmo colocaste, Ademir, não há interesse da nossa parte. Porque às vezes, o que acontece? O próprio conhecimento, como de um lado ele liberta, de um outro ele nos compromete, né? Então, para que eu vou querer saber se a vida já está boa assim? Para que eu vou querer saber, como nós falávamos na quinta-feira lá na palestra, né? Para que nós vamos querer saber de determinadas coisas se isso só vai, digamos assim, me responsabilizar ainda mais? Então nós vamos viver uma vidinha mediana, né, sem nada a saber, que aí de repente aí a gente vai dizer assim, ah, eu não sabia. Aí diz, ah, então tá, se tu não sabia, então tu tá salvo. Não tem problema nenhum. Eu lembro, né, daquele caso que te aconteceu, né? Você passou um livro do Espírito para um amigo seu, né? E aí ele começou a ler e veio te devolver e disse, não, eu só sei que é por isso aí, mas por enquanto eu não quero saber. Né? Não, e por isso até que eu citei, porque foi grandioso da parte dele. Ele viu o compromisso que ele ia ter que ter e ele dizia assim, ó, eu não quero isso para mim. Eu quero continuar vivendo a minha vida da minha maneira, né? Então... foi bem... Ele foi pelo menos franco, né? Sim, foi responsável. E os outros, na maioria... Nós outros, vamos dizer assim, na maioria dos casos, né? Preferimos arrumar argumentos até para subjugar a nossa franqueza, né? Não, com certeza. Então, hoje realmente... E é que nem tu colocaste, é só tu entrar lá na internet. E não só na internet, né? Se as pessoas não têm acesso à internet, que venham a nós, que o que peçam, né? Pra... E até eu vou dizer assim para ti, ó. Por que determinadas igrejas estão crescendo tanto? Porque eles estão investindo no conhecimento. Os seus pastores têm determinadas linhas de pensamento que antes mesmo da mulher levar o filho ao psicólogo, ela vai consultar o pastor. antes dela fazer qualquer coisa na escola, ela vai levá-la com o pastor. Porque os pastores hoje estão fazendo faculdade, estão estudando a mente humana. Eu tenho uma amiga minha que ela dá... ela até nem é daqui de Brasília, e ela dá cursos, né, sobre como funciona a mente. E sabe para quem ela está trabalhando hoje? Para a Igreja Universal. Então, digamos assim, contrataram ela só para ela ensinar os seus pastores de como funciona o mecanismo da mente, como forma de poderem atender, né, os seus adeptos. E hoje nós vemos linhas de pensamento, linhas religiosas, onde que continuamos naquela coisa arcaica, né, de 500 anos atrás, e queremos que os nossos fiéis continuem vindo aos nossos locais de aprendizado. É imprescindível que nós transmitamos a verdade no tempo que a gente vive. Por isso que eu digo a todos os nossos ouvintes: tu tem dúvida, pergunta, procura, as pessoas vão te responder. Se na tua linha de pensamento eles não alcançam, lá na internet tem. Nós temos. Só depende da boa vontade de lermos, né? Pena é que muitas vezes, né, esses conhecimentos levam a manipulação, né? Então, também isso tem que se cuidar, né? Mas isso é bem importante, né? Então, abrirmos a mente. Vamos para a mensagem que nós trouxemos hoje para o nosso programa. Você se levantou pela manhã. Eu já havia preparado o sol para aquecer o seu dia e o alimento para a sua nutrição. Sim, eu providenciei tudo isso enquanto você viajava e guardava seu sono, a sua família e a sua casa. Esperei pelo seu bom dia, mas você esqueceu. Nem você parecia ter tanta pressa. Me perdoe. O sol apareceu, as flores deram o seu perfume, a brisa da manhã o acompanhou e você nem pensou que eu é que havia preparado tudo para você. Seus familiares sorriram, seus colegas o saudaram. Você trabalhou, viajou, realizou negócios, alcançou vitórias, mas você não percebeu que eu estava cooperando com você e teria ajudado mais se tivesse me dado uma chance. Eu sei, você corre tanto. Eu perdoei. Você leu bastante, ouviu muita música, viu mais ainda, e não teve tempo de ler ou ouvir a minha palavra. Eu quis falar, mas você não parou para ouvir. Eu quis até aconselhar-te, mas você nem pensou nessa possibilidade. Seus olhos, seus pensamentos, seus lábios seriam melhores. O mal seria menor e o bem muito maior em sua vida. A chuva, à tarde, foram minhas lágrimas por sua ingratidão, mas foram também a minha bênção sobre a terra para que não te falte o pão e a água. Você trabalhou, ganhou dinheiro, que não foi mais porque você não me deixou ajudar. Mais uma vez você se esqueceu que eu desejo sua participação no meu reino, com a sua vida, seu tempo, seus talentos e seu dinheiro também. Findou o dia. Você voltou para casa. Mandei a lua e as estrelas tornarem a noite mais bonita para lembrar-te do meu amor por você. Certamente agora você vai dizer obrigado e boa noite. Ei, você está me ouvindo? Já dormiu. Quem sabe amanhã você se lembre de mim. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. O que nós fazemos com Deus, né? Essa mensagem realmente mexe conosco, né? E muitas vezes a gente vive dessa maneira anos e anos. E achamos, né, que somos todo poderosos, que não precisamos da força da vida, né, que é o Deus, que não precisamos nos voltar a agradecer, vivermos bem, tentarmos ficar na linha para não sofrermos as arestas, né, os espinhos das arestas, quando nós saímos do programa da vida, que é o bem, a luz, a nós, aos outros, né? Então, realmente essa mensagem vem clarear muitas coisas, e tomara que a gente cada vez mais, como nós estávamos falando primeiro da internet, né, nós recebemos hoje mensagens, existe uma, claro, a gente convive com essas pessoas, mas uma rede, né, vamos dizer assim, de pessoas que montam mensagens PPS, né, muito boas, assim, cada dia a gente recebe mais coisas que despertam em nós a necessidade da espiritualidade, a necessidade de vivermos o presente, a necessidade de sermos bons, coisas maravilhosas, fotos, imagens, né? Claro que no meio disso aí tem um monte de porcaria, que eu não sei como tem gente que dá trela para isso, né? Mas também é um veículo de grande transformação. Por isso que nós nos colocamos sempre compromissados, né, na questão da veiculação da verdade. E todos aqueles que nos ouvem e todos aqueles que têm acesso a essas informações podem ter a plena liberdade de nos oferecerem esse material, de nos indicarem, né, locais onde a gente possa encontrar, para que juntos a gente amadureça, a gente cresça na busca dessa verdade. Eu vou ser sincero contigo, até hoje, todas as pessoas que me deram material, sejam elas livros, sejam elas, todos eu leio, eu estudo, eu analiso e depois eu me posiciono. Nunca, claro, é contra, porque cada uma das coisas nos traz ensinamentos em diferentes níveis. Mas eu digo assim, nós estamos abertos a tudo isso. Nós estamos, junto com todos os que nos ouvem, nós estamos, digamos, comprometidos, né, com a boa nova de Jesus, comprometidos com essa esperança que começa a se alargar sobre as nossas cabeças e trazendo a cada um de nós as respostas, trazendo a cada um de nós essas certezas, né? Mas por quê? Porque nós estamos indo em busca, nós estamos, digamos assim, sedentos, né, dessas verdades, e com certeza o próprio mestre nos ensina que se todo aquele que tivesse sede é só ir beber da fonte e que a sede seria saciada. E é isso que acontece nos nossos dias. Tudo aquilo que nós buscamos, nós encontramos. Mas também, na contraparte, temos o compromisso de viver, temos o compromisso de manifestar tudo aquilo que estamos a receber. E já que tu lê e estuda tanto, tu sabe o que é gente fina? Gente fina, eu sou gente fina, eu peço bem pouquinho. Marta Medeiros, e isso veio numa mensagem, né, da internet, que eu recebi. Marta Medeiros é uma colunista, né, do jornal Zero Hora, e ela escreve um texto sobre gente fina que eu gostei. Não, né? Mas a Marta Medeiros é uma pessoa que a gente tem que ler. Ela é gente fina mesmo, ela é muito inteligente. Eu leio, eu já li outros trabalhos dela aqui na rádio, inclusive. É uma pessoa de uma sensibilidade muito grande. E até falando em sensibilidade, só deixa eu encerrar aquele lance que tu falavas, né, da pineal. Que tá, bom, já que eu sou gente fina, eu deixo. Que é a descrição do que ele diz para que a gente compreenda. Ele diz assim, ó, enfim, a pineal é um sensor, vejam bem, ó, um sensor capaz de, entre aspas, ver o mundo espiritual e coligá-lo com a estrutura biológica. Né? Ele faz a ponte, é um sensor que faz a ponte entre o imponderado, que é o espiritual, trazendo ao nosso corpo biológico como forma de sentirmos, né, essas coisas. É uma glândula, portanto, que vive o dualismo espírito e matéria. O cérebro capta o magnetismo externo através da glândula pineal. Ou seja, seria aquela antena, aquela ponte que faz com que realmente nós passamos a sentir que entre o céu e a terra existem muitas mais coisas que a nossa vã filosofia. E todos os que têm cérebro, né? Bem no centro do cérebro, tem, né? A pineal. Tem a pineal. Então, não é só nós. Não é só nós. Então, é uma antena que está aí, que é só uma questão de virar ela, de trabalhar ela e de focar ela. Então, se você tem cérebro, tem a glândula pineal. Basta que ela seja acionada. E que acredita que tenha. Até as pessoas podem se questionar assim, tá, mas como é que eu faço para desenvolver isso? Sempre que você der atenção às coisas espirituais, você naturalmente está desenvolvendo a glândula pineal. Tem gente, inclusive, que faz exercício de emanar luz para o centro da cabeça, né? No sentido assim de energeticamente trabalhar a parte material. E isto funciona também, né? Então são várias formas da gente trabalhar isso. Mas naturalmente, a gente procurando se desenvolver espiritualmente, trabalhando, né? Nós vamos desenvolvendo a glândula pineal. Meditação, né? Isso tudo faz com que a gente se conecte ao imaterial. Usando esse sensor que tu estava explicando, né, Ademir? Quando você usa uma coisa, ela vai desenvolvendo o músculo, né? Então, se você usar pela sua intenção, conectar-se ao plano imaterial, que é Deus, universo, essas coisas, concepções do espiritual, naturalmente você vai trabalhando esse músculo, vamos dizer assim, que seria a glândula pineal, que é uma glândula, né? É que a função faz o órgão, né? É isso a função. Aí. Então, dependendo do uso que tu faz, ele vai se adaptando, né, a esses novos tempos que a gente vive, e que só a gente vai derrubar o velho, exatamente trazendo valores novos, né, ao nosso dia a dia. Pois é, então a gente fina, né, trazendo esses conhecimentos aqui para o programa Renascer, né? Agora veja o que a Marta Medeiros descreve, assim, detalha o que é uma pessoa gente fina. Olhem só. Gente fina é aquela que é tão especial que a gente nem percebe se é gorda, magra, velha, moça, loira, morena, alta ou baixa. Você não interessa o corpo físico. Tu nem olha se é isso aí, né? Ela é gente fina, ou seja, está acima de qualquer classificação. Todos a querem por perto. Tem um astral leve, mas sabe aprofundar as questões quando necessário. É simpática, mas não bobalhona. É uma pessoa direita, mas não escravizada pelos certos e errados. Sabe transgredir sem agredir. Gente fina é aquela que é generosa, mas não banana. Te ajuda, mas permite que você cresça sozinho. Gente fina diz mais sim do que não, e faz isso naturalmente, não é para agradar. Gente fina se sente confortável em qualquer ambiente, no boteco de beira da estrada e num castelo no interior da Escócia. Gente fina não julga ninguém. Tem opinião apenas. Um novo começo de era, com gente fina, elegante e sincera. O que mais se pode querer? Gente fina não esnoba, não humilha, não trapaceia, não compete e, como o próprio nome diz, não engrossa. Não veio ao mundo para colocar areia nos projetos dos outros. Ela não pesa, mesmo sendo gorda. E não é leviana, mesmo sendo magra. Gente fina é que tinha que virar tendência. Porque, colocando na balança, é quem faz a diferença. Ainda com forma de poesia, né, Marta Medeiros, assim. E realmente colocando aquelas coisas, né? Para se ser religioso, tu não tem que ser pragmático. Não, não posso fazer isso, não pode fazer aquilo porque eu não sei o quê. Não, você tem que ir todos os dias lá fazendo não sei o quê. Se você quer ser religioso, espiritualista, não tem que ser sisudo, não tem que se ajoelhar, não tem que se comprometer com uma hierarquia. Não tem nada disso. Se você quer ser um bom pai, você não precisa ser duro, freado, que não pode manifestar o seu sentimento. Você rola no barro também, desde que você saiba ter disciplina em certos momentos. Se você quer educar o filho, é assim que funciona. Se você quer ser um bom filho, não precisa jamais questionar o seu pai. Dizer, não, não é assim, pai. Não, você não pode comprometer. Quer dizer, se você quer ser um bom amigo, você tem que, às vezes, sair do, do quadro e diz assim: escuta aqui, cara, não é por aí, né? E nem, porque seja, tu sabe transgredir, mas sem agredir. Então, vejo assim que a Marta Medeiros captou, né, a essência do que é ser uma pessoa espiritualista, bondosa, mas também trabalhadora, mas também humana, que sabe que tem seus limites, seus defeitos, ou seja, gente filha. Mas comprometida com o seu conhecimento, uma pessoa onde que realmente o convite que ela faz, Ademir, é o convite que o Evangelho nos faz, é o convite que nós fizemos, é o convite ao trabalho, né? Como ela própria diz, ao não julgamento, ao exemplo, à atitude, ao bem manifestado em todos os locais. Ela diz, né? Não importa se tu tá no boteco, não, o teu comportamento é sempre o mesmo. Então, quer dizer, são almas grandiosas, onde que o meio não influencia. Tu não julga, tu não te preocupa, tu simplesmente acredita, tu simplesmente agradece a Deus pelas oportunidades que Ele está te dando de ser uma luz a iluminar, né? De ser realmente um exemplo a exemplificar, não na cobrança, não no fanatismo, em sendo sisudo, rancoroso e assim por diante, e sim neste comprometimento maior que o próprio mestre dizia, né? O caminho que conduz ao Pai é estreito, mas largo que conduz à perdição. E o que ela nos convida é esse caminho estreito, né, da renovação interior. Mas eu vou te dizer que tu me pediu, senhor, se divina. Eu estou tentando ser, né? Que bom, mas eu tenho um cara que eu conheço que é gente fina, quer dizer, ele já partiu para outra existência, mas sempre que ele estava aqui, eu achava que era gente fina. E até eu vou te pedir, esse um novo começo de era com gente fina, elegante e sincera é de uma música. É de uma música, ela, esse gancho ela pegou. E eu não saberia te dizer quem, tu não sabe também. Não, mas não. Um novo começo de era com gente fina, elegante e sincera é de uma música que eu não sei de quem, mas eu acho que não é. Não, essa é do nosso amigo Raul, que eu achava que é gente fina e ainda acho que ele é gente fina. Não, mas e ele é gente fina na mesmo. Época ele dizia que ele tinha nascido há 10 mil anos atrás. E é o que nós vamos ouvir agora. Mas... um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cruz de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia sem escada do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbis fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10 mil anos pra trás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha de soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu vi da cama na varanda. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, porque eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu me viviam com as mulheres na taverna. E quando a pedra destrencou da financeira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Muito bem, né? Esse é nosso amigo Raul Seixas, né? Com uma música tão batida, mas de profundidade. Acredito que quem não acredita em reencarnação, quando ouviu essa música, achou, tá só dizendo por dizer, né? Mas Raul acreditava e Raul sabia que assim funcionava, por isso que ele e Paulo Coelho, né? Faziam essas músicas. Embora não precisasse falar claramente isso. Aliás, né, ele pegou inclusive, né, uma medida de 10, que volta e meia, né, a gente recebe informações, inclusive tem movimentos astrológicos que justificam realmente, né, que a cada 12 mil anos aí nós temos uma grande revolução a nível astrológico. Né? Nós entramos na área de uma influência, né? De uma estrela muito importante que vem trazer sempre grandes alterações e grandes mudanças no mundo. E é isso que nós estamos vendo agora, né? Na nossa era de Aquários, né? Que é a era da luz, que é a era onde a questão mental, o conhecimento aflora, né? E nós, se formos perguntar a um astrônomo, né? Ele explicará isso, porque ele sabe aonde está entrando a constelação, aliás, a nossa Via Láctea hoje, né? E o sistema, principalmente a Terra, né? Nesta onda de luz que a estrela, né? Que habita lá a constelação do Leão, né? Do Touro, aliás, está a nos proporcionar. Então, Raul Seixas já sabia disso. O interessante nisso tudo é que nesse dinamismo, né, neste movimento da vida, a gente vai ver que tudo obedece ciclos, e às vezes esses ciclos eles são tão grandes que a gente não nota, mas tudo né, na vida, no universo, tanto no grande como no pequeno, ele segue essas órbitas, esses ciclos evolutivos. E nesses ciclos, né, Deus, que não teria criado suas criaturas para um eterno sofrimento, para uma eterna aventura, né, colocando uns separados dos outros, com certeza isso tudo está encerrado num grande processo de evolução, ciclos evolutivos, que ainda nós não temos olhos de ver, não temos ouvidos de ouvir. Por quê? Porque não sintonizamos as nossas antenas, né? Nos preocupamos com essa importância que é hoje dedicarmos um tempo ao nosso interior. É imprescindível que a gente repense o nosso dia a dia. Eu diria que é inadmissível nós continuarmos tocando a nossa vida, trabalhando, vamos dizer, 8 ou 10 horas por dia, ficando na frente da TV 4 ou 5 horas e não dedicando 15 minutos a uma boa leitura, a instrução, ao cuidado de mim mesmo, pelo silêncio, pela oração, pela meditação, enfim, em tu fazer coisas diferentes. É imprescindível que nós façamos coisas diferentes para sintonizarmos essas antenas que, graças a Deus, tu colocou que todos têm, né, na cabeça, que não seriam só nós. Muito bem. E eu estava esquecendo o nome da estrela, por isso que eu não falei, que é Alcione, né? Que é a influência que nós estamos recebendo agora. E lá na Casa Espírita tem uma palestra com o Divaldo, né? Tem lá no DVD, que fala sobre as crianças índigo, né? As crianças que os psicólogos estudiosos começaram a perceber todo um quadro diferenciado de crianças, né, de comportamentos, e começaram a estudar e aí então concluíram, acabaram analisando, né, que são crianças diferenciadas que estão entrando no mundo de hoje a partir de 1972, né, e que vêm trazer essas grandes mudanças. Por isso que hoje uma criança, né, embora tenha 2, 3 anos, os pais ficam altamente surpresos, você diz alguma coisa para ela e ela olha no seu olho e ela diz: mas não é bem assim que funciona. Né? Mas como é que pode, né? Então são crianças que vêm de um mundo, né, de altos conhecimentos, altamente intelectualizadas. Não quer dizer que sejam da parte moral também tão avançadas quanto a parte intelectual, mas que vêm aqui, né, pousar junto a nós aqui para aprender, e que precisam de muita explicação para que se tornem crianças compreensivas, né? Porque na imposição elas vão realmente se rebelar contra a nossa cultura, contra os nossos ensinamentos, e vão degradar a sua própria vida, como é o que está acontecendo hoje, né? O caminho das drogas, o caminho da facilidade, da perdição. Por quê? Porque constituições familiares, cultura social, né, e espiritual, não proporciona a elas, né, a verdade para situá-las dentro do quadro em que elas encarnaram e que vivem hoje, né? Então não adianta dizer que Deus te colocou aqui no mundo, né, e tu vai escolher, tu vai para o céu, tu vai para o inferno, porque elas não vão acreditar nisso. Elas precisam de outros conhecimentos que as mais diversas linhas, como a doutrina espírita, graças a Deus, tão aberta, podem proporcionar. E aí então elas amenizam os seus ímpetos e se tornam crianças mais dóceis, né, e afáveis, e também obedientes. Obedientes não, disciplinadas. Vamos tirar essa palavra obedientes, né? Para que se feche o ciclo, né? Porque realmente temos um tempo de maturação nessas questões das ideias espirituais, e tudo isso que está acontecendo é para que se firme no nosso planeta essa nova consciência, né? Uma consciência de um Deus Pai bom e justo, uma consciência libertadora. Fica cada um de nós, então, aquele grande abraço e aquele compromisso, né, de nós colocarmos as nossas velas sobre o candeeiro, né? Ou seja, de nós vivermos de coração aberto, alegres, nesta proposta maior de Jesus, que é o seu evangelho no nosso dia a dia. Então, queridos irmãos, que nós realmente possamos nos irmanar cada vez mais, para que juntos né? Eu somando a minha vela com o Ademir, e somando com as velas de cada um de nós, que é o conhecimento comum que nós temos, possamos realmente iluminar a nossa casa, o nosso bairro, possamos iluminar o mundo como um todo e trazermos essa grande verdade que é o Evangelho, para trazermos a paz de espírito, para trazermos a alegria a todos aqueles que nos cercam. Um grande abraço. Também deixo meu abraço, um bom final de semana a todos e até o próximo sábado, meio-dia, às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer aqui pela Flores FM. Bom domingo a todos. A Flores FM apresentou Programa Renascer. Feliz por sua audiência. Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado, das 12 às 13 horas. Bom final de semana.